Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Nostalgia, Som e Magia. Um programa que está de volta ao canal 1 da Antena Web e, por força das circunstâncias, tomará agora apenas uma hora de emissão. Durante os próximos 60 minutos vamos ter muitas melodias que certamente vão deixar os nossos ouvintes a recordar grandes momentos. A partir do dia 1 de dezembro, o canal 1 vai passar a ter também outro espaço que vai ajudar a este Nostalgia Sem Magia. Eu vou dar a minha parte, mas depois à 1 da manhã vamos ter aqui um outro programa com Jonatas de Moraes, que vai trazer o programa de volta para o sucesso. É verdade, vamos ter aqui este momento que vai estrear então no dia 1 de dezembro. Até lá vamos ter outros vários motivos de interesse aqui na nossa Nostalgia Sem Magia. E já sabem então, a partir do dia 1 de dezembro, que neste caso será já na próxima semana, vamos ter à meia-noite o programa Nostalgia Sem Magia e à 1 da manhã o De Volta para o Sucesso, da 1 às 3. Vão ser então grandes momentos recordados com a voz de Jonatas de Moraes, um nome novo que se vai juntar a nós neste espaço radiofónico. Mas isto é um Nostalgia Sem Magia e vou trazer-lhe hoje apenas música daqui de Portugal. Ou vá, quase. Mas é até com música do Brasil que vamos começar. A primeira sequência é, aliás, composta de toda ela de música brasileira. Vamos ficar com uma melodia que eu acho lindíssima, de Diana Pequeno, Eterno Como Areia. Uma música lindíssima. Logo depois, tempo para ouvirmos Joana com Amanhã Talvez e Vanderleia com Te Amo. São as três músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Nostalgia, Som e Magia. As grandes músicas, os grandes momentos para recordar então a partir de agora. Da paineira do cerrado, da cascata e da cachoeira, vim do campo esverdeado e da estrada é só poeira. O meu canto é de caboclo e o meu peito avarandado, meu olhar alcança pouco, vagalume em céu fechado. Eu sou o sertão em coivara, tenho sangue de água clara escorrendo em meus riachos, no remanso do meu peito a viola arranja jeito e o amor despenca em cachos sobre os pastos e caminhos. Quero ser algodão branco como o coração do caboclo quando canta, ser a foice do arado e rasgar seu chão suado, ser seu braço quando planta a semente, seu destino, e então ser a calma do regato, ser o canto da raposa, ser a cor verde do mato e viola em noite longa, e morrer no meu lugar, ser viola em noite longa, e voltar no amanhecer, ver meu povo pela estrada, pés batendo no aranhão, ser seu canto e sua brigada, e morrer no seu lugar, ser seu punho e sua enxada, e morrer no seu lugar, ser seu canto e sua brigada. Lá,

é sorrindo ou cantando, mas por dentro eu estou chorando. Nem mesmo o céu, que a todos faz sonhar, não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinha eu te chamo, bem baixinho reclamo. Que vontade de dizer: te amo. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinha eu te chamo, bem baixinho eu reclamo. Que vontade de dizer: te amo. Estamos de volta, ouvintes, depois destas três músicas. Ora, o programa Nostalgia Sem Magia vai dedicar-se sobretudo às décadas de 60, 70 e 80, mas desta vez vamos até à década de 40, para recordar uma grande música, finais da década de 40, Granada, música do grande Alberto Ribeiro, uma música que sem dúvida nos deixa grandes recordações. Pelo menos para aqueles que já têm muita idade e que se lembram deste senhor que desapareceu do mundo da música no auge da sua carreira. Se não estou em erro, Alberto Ribeiro é ainda vivo, mas... Aliás, não, já não é vivo, peço desculpa, já não é vivo. Mas deixou música e morreu muito depois. Ele faleceu mais de 40 anos depois de deixar o mundo da música. Mas deixou porque quis dedicar à família, quis dedicar... Enfim, para lá do mundo da música, deixou o mundo da música no seu melhor momento, mas foram opções. Alberto Ribeiro com Granada, para ouvir também nesta edição. Uma outra melodia, esta que também é, enfim, bastante antiga, que os ouvintes se recordam muito bem, com toda a certeza, a Desfolhada. Quem é que não se recorda da música da Madalena Iglesias? Quero trazer desta artista esta fantástica melodia, que tem melodia, tem uma letra muito profunda. Gosto bastante. E depois vou trazer-lhe uma música que também deixa muitas saudades. Música de Natércia Barreto. Música chama-se Óculos de Sol. Bem, para esta hora não é necessário, mas não quer demais tê-los à mão. E agora sim, Alberto Ribeiro com... Granada. Por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar ha hecho la fantasía. Granada, tierra ensangrentada, en tardar de toro. Eres que conserva el embrujo de los ojos moros. El sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, fogosa manzana que me hablan de amor. Granada, manuela cantada en coplas preciosas. Yo tengo otra cosa que darte y un ramo de rosas. De rosas la suave fragancia que la diera el marco a la Virgen Morena. Granada, falo por gosto, é meu rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem governo. Volta a nascer quando há calor, minha palavra de calor do sol nascente, meu madrigal, madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espinha. Ao sul da minha terra é Tegoleiro, é Alentejo, o meu país. Neste momento o sol queima, o vento beija, se era louca em movimento. Minha palavra de calor do sol nascente, meu madrigal, madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espinha estudada. Antena Web, Canal 1. Thank you. E agora três fados para recordar nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Vamos começar com uma música que eu acho lindíssima, um tema que eu acho bonito e que dá pelo nome de Ai Moraria. Quem a cantava era a inconfundível Amália Rodrigues, ela que faleceu a 6 de outubro de 1999. É verdade, já lá vão, imagine, mais de 14 anos desde que isto aconteceu. Mas ainda hoje é recordada com uma grande saudade, Amália Rodrigues. Vamos também ficar com a Tandinha na voz de, enfim, de Hermínia Silva, que faleceu em 1993, se não estou em erro, ou 91. E depois uma outra melodia, chamada Senhora do Monte, a Alfredo Marceneiro, quem a canta. Sinceramente, é uma melodia de alguém que já faleceu há bastante mais tempo, mas que deixa igual saudade no nosso coração. Músicas que vamos então agora ouvir neste Nostalgia Sem Magia, programa que vai para o ar aos domingos a partir da meia-noite e agora até à 1 da manhã, aqui no Canal 1 da Rádio Interweb. Vamos à música então, ficamos para já, como disse, com Ai Moraria, na voz da inconfundível e sempre memorável Amália Rodrigues. Das procissões a passar, da se verem voz saudosa, na guitarra a soluçar. Junto é um arco bandeira, ao já atendi de aspecto rasca e banal. Na história de aquela casa velhinha é um padrão imortal. Ai, velha tabela, esta Lisboa moderna é cada tasca humilde e terra, mantens a tradição. Velha tendinha, és o tempo da pinguinha, sonhos brancos da gibrinha, da boémia de fão. Noutros tempos, os fadistas vinham já grossos das sortes para o seu balcão catorral. E os fidalgos e os artistas e o galeares morto ouvir o Fábio cantar. Ai, velha taberna, nesta Lisboa moderna, cada tasca humilde e terna, mantém a tradição. Velha tendida, e és o tempo da pinguinha, sonhos brancos, a chimbrinha, da boêmia do fão. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, cada tasca humilde e terna, mantém a tradição. Velha tendida, e és o tempo da pinguinha, sonhos brancos, a chimbrinha, da boêmia do fão. Naquela casa de esquina mora a senhora do monte e a providência divina mora ali quase de fronte. Por fazer bem à desgraça, deu-lhe a desgraça também, e aquela divina graça, e aquela divina graça que Nossa Senhora tem. Senhora tão bem-fazeja que a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia, com a mágoa que desconsola, a pobreza se conforta na certeza de uma esmola, na certeza de uma esmola, quando bate àquela porta. O luar da lua cheia ao bater-lhe na janela reforça a luz da candeia ao peito da capela. Vai lá muita pecadora de arrependida chora, mas não é Nossa Senhora, mas não é Nossa Senhora que naquela casa mora. Senhora tão bem fazeja, e a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia. Vamos seguindo com a música portuguesa, como sempre nesta edição da nossa Nostalgia Som e Magia, momentos para recordar grandes sonoridades. Que pena que eu não esteja convosco mais tempo, mas a minha presença faz-se necessária noutros espaços radiofónicos, noutros eventos que realmente me condicionam em termos presenciais no nosso Nostalgia Sem Magia. É, aliás, esse o único motivo que me leva a abdicar de dois terços deste espaço radiofónico singular, tão singular que é o nosso Nostalgia Sem Magia. Vamos ficar com o Vendaval na voz de Dani de Matos, uma voz também ela inconfundível,

E estamos de volta, ouvintes, agora para a última intervenção do nosso programa, da nossa Nostalgia, Sonho e Magia. Tenho mais três músicas para o nosso auditório e espero que gostem das três que escolhi para o final. Como disse, portuguesas. Vamos ficar com a Mafalda Veiga, o tema Pássaros do Sul. Grande melodia esta. Planície, Pássaros do Sul. Ainda para mim também nesta edição uma outra melodia, um outro tema que dá pelo nome de Recordar a Viver. A voz é de Vítor Espadinha. Para finalizar, o inconfundível tema de Paulo de Carvalho em música chama-se Mãe Negra. São as últimas três que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, desejando ao meu estimadíssimo auditório a continuação de uma ótima noite. Por hoje não vamos ter mais nada, só às 3 da manhã com o podcast, mas já sabem então que depois há mais nos restantes, nas restantes horas, e portanto também na Travesti até às 2 o Electric Nights, e depois às 2 até às 5 ao programa Fusion Trance. Às 3 aqui no canal 1 ao podcast eu despeço-me, aos ouvintes desejo uma boa noite e até para a semana.